É, parceiro, nessa estrada iremos se deparar com vários falsos, tá ligado? Em quem eu acreditava me traiu, te traiu, nos traiu, nos traiu e da luta sumiu. Em quem eu acreditava me traiu, te traiu, nos traiu e da luta sumiu. Em quem eu acreditava me traiu, te traiu, nos traiu e da luta sumiu. Em quem eu acreditava me traiu, te traiu, nos traiu e da luta sumiu. Em quem eu acreditava compadre me traiu, se rendeu para o capital e da luta sumiu. Cadê o embasamento? A voz da favela, que é periferia, não passava de balela. É triste, meu parceiro, a minha casa caiu. Quem era referência, a minha agenda sumiu. Eu sempre valorizo a postura, a atitude, sinceridade, papo reto, grana não é tudo. Povo não é brinquedo, pra você brincar. Seja realista, não prometo que não pode arcar. Embriagou-se pela fama, pelos holofotes. As patricinhas, restaurante de rolé no shopping. Enquanto a favela segue a luta, na resistência. Você peidou na missão, foi pura aparência. Aí neguinho, você peidou na missão, foi pura aparência, moro? Em quem eu acreditava me traiu, te traiu, nos traiu, nos traiu e da luta sumiu. Em quem eu acreditava me traiu, te traiu, nos traiu e da luta sumiu. Em quem eu acreditava me traiu, te traiu, nos traiu e da luta sumiu. Em quem eu acreditava me traiu, te traiu, nos traiu e da luta sumiu. É tudo por dinheiro, atitude mais que degradante. Revolução para você não é relevante. Sigo na luta, o meu rap não é para agradar. Para os pelego a cobrança irá chegar. Eu tô blindadão, não preciso de muito dinheiro. Sempre transparente até a morte, fiel meu parceiro. A luta é de classe, não posso ser ingênuo. Achar que mudarei o inimigo, isso nem fudendo. O inimigo é volúvel, vem alienar todos os comédias que se rendem pela grana, rapá. Todos os comédias que se rendem pela grana, a cobrança irá chegar. Em quem eu acreditava me traiu, te traiu, nos traiu, nos traiu e da luta sumiu. Em quem eu acreditava me traiu, te traiu, nos traiu e da luta sumiu. Em quem eu acreditava me traiu, te traiu, nos traiu, nos traiu e da luta sumiu. Em quem eu acreditava me traiu, te traiu, nos traiu e da luta sumiu. Em quem eu acreditava me traiu, te traiu, nos traiu e da luta sumiu. Em quem eu acreditava me traiu, te traiu, nos traiu e da luta sumiu. Em quem eu acreditava me traiu, te traiu, nos traiu e da luta sumiu. Em quem eu acreditava me traiu, te traiu, nos traiu, nos traiu e da luta sumiu.